Criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar de pique, esconde, pique, cola e de pique. Tá, tá, tá, tá. Essa brincadeira também tem pique, bandeira amarelinha pra quem gosta de pular. E aquela brincadeira de beijar. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um ChutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Bom, na verdade esse aqui não é bem um ChutoCast. Como eu falei no programa anterior, volta e meia, nós vamos realizar esse especial. Vamos falar sobre músicas e vamos montar o programa num formato diferente. Não vai ser aquele bate-papo amistoso, cheio de piadinha. A gente vai nomear músicas e tocar para vocês escutarem, verem sobre o ponto de vista dos enxutos sobre um tema que a gente gosta. E como hoje é dia das crianças, eu espero que esse podcast ainda saia no dia 12, vamos começar com músicas de nossa infância. Bom, a minha já era uma música de quando eu era velhaco, coisa e tal, mas é um desenho que eu gosto pra caralho, a música é muito curtinha. Fiquem aí com o tema de Mega XRL. Espero que todos vocês tenham visto esse desenho. Quem não viu, corre, vê no YouTube, porque o desenho só teve uma ou duas temporadas, porque ele foi ameaçado de tomar altos processos na sessão da tarde. Então, ele acabou sendo um negócio muito bom, que durou muito pouco, porque as pessoas não entenderam direito a piada. Ou melhor, entenderam muito bem e ficaram putinhas. Vamos partir para a próxima. Quem vai pedir música agora é o Mo. Vai lá, Mo. Fala, cambada de enxutos, aqui é o Mo falando, e como a gente assumiu essa alcunha de vagabundo que não grava mais podcast e só faz programa especial de rádio, por que não fazer o Dia das Crianças, né, cara? Então, pra começar aí, a minha primeira pedida vai ser Can't Stop, do Red Hot Chili Peppers, e esse motivo, o motivo, né, dessa escolha é muito simples, que foi, acho que a primeira, se não a primeira, uma das primeiras bandas que eu comecei a ouvir e gostar, cara, que foi os Chili Peppers. Então, eu lembro que eu vi esse clipe uma vez e achei sensacional aquele clipe totalmente fora da casinha, né, com os músicos fazendo milhares de coisas fora da casinha, como eu já falei. E, enfim, cara, fiquem aí com Can't Stop do Red Hot Chili Peppers. Stop addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look away, the yoga meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything. Bom, esse aí formou com a música do Red Hot Chili Peppers. Não é a música que eu mais gosto, mas é um musicão também. E quem vai falar agora vai ser o Groot. Fala, enxutos e chutetes da República das Mandiocas. Aqui é o Groot e hoje eu escolhi uma música especial em comemoração ao Dia das Crianças. Another Brick in the Wall, do Pink Floyd. Só na caixa, Psyt. Hey, teacher, leave them kids alone. Bom, pessoal, eu não ia nem colocar essa música, mas eu vou colocar como um bônus. Já que o Groot pegou Another Brick in the Wall, eu vou pegar a melhor versão de Another Brick in the Wall de todos os tempos, que é a versão do Falcão. Vai lá, Falcão! Atirei o pau no gato. Mas o gato não morreu. Toma xinga, aqui virou-se. Tu derrou e o gato deu. Deixa o gato em paz. Não vamos traumatizar o coitado do animal. Eu só joguei o pau no bicho para ouvir o miau. Bom, pessoal, para os que não conheciam essa paródia, espero que tenham gostado. Eu acho ela bem espirituosa e interessante. Vamos agora deixar o Eunuco falar. Vai lá, Eunuco. Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao Rádio Bené! Um lugar cheio de alegria, de felicidade, de... Não, não tem regra 13 aqui. Que droga. Bom, bem-vindos ao Rádio Bené. Uma rádio que vocês vão ter quando nós não tivermos podcast. Mas como é segunda-feira, hoje não tem cast, hoje é dia das crianças, fizemos uma programação especial para vocês, pirralhos ou que tem pirralhos, com várias músicas que remetem à infância, à alegria, à felicidade, só que não. A minha música escolhida é Never Miss a Beat, seja lá qual for a pronúncia, eu acho que é essa mesmo, do Kaiser Chiefs, e é um clipe maneiro com um monte de criança fazendo merda, porque é isso que criança tem que fazer, merda. Seja criança, deixe a sua criança fazer merda e depois conserte ela com brinquedos e com uma escola rígida e educação bem cara. Seja feliz. sei, pessoal. Isso aí foi o Lúcio com a musiquinha dele, meio meh, mas beleza, tá valendo, lembra as coisas que ele gosta, então vamos lá. Agora, Reverendo escolheu um musicão. Essas duas próximas músicas são foda. Vai, Reverendo. Fala aí, camada de chutos. Reverendo na área. Hoje eu vou falar da série Changeman, que passava nos anos 80 na extinta TV Manchete. Essa série veio bem antes dos Power Rangers, das frescuras do americano dos Power Rangers. E com certeza fez parte da minha infância e de muitos enxutos que estão escutando agora. É, música de abertura do Changeman, Denkei Seitai Changeman, pra vocês na área. Changeman, 愛が力、虹が浮かぶ嘆きの空に、俺たちのメッセージ。星が光る無法の道に俺たちのセレモニー Oh yes 終わりなき戦い今命を懸けて Oh change change change Oh yes 約束の未来を俺は俺たちは Bom, rapidinho agora, sem parar, já que a gente está na sequência do Super Sentai, Dadá, é contigo. Alô, enxutos e enxutas, tudo bem? Aqui quem fala é o Dadá. E para continuar a nossa rádio enxuta aí, no Dia das Crianças, eu queria sugerir aí uma música muito bacana, que fez parte da minha infância, acho que não só da minha, mas de quase todos os redatores daqui do bairro dos enxutos. E é uma música que nós gostamos muito, que nós cantamos, mas nós nunca sabemos a letra exatamente, mas a gente acha que sabe cantar, que é a música de abertura do Jaspion. É, essa aí é pro Dia das Crianças, valeu! Come on boy, tsurai toki hodo, come on boy, waraouze, sousa yuki ga su.男だもんな若さだもんな心の炎が眩しいもんな振り抜けた小さな木の目を開ければ無限の明日ジャスピオンほど「ジャスピオン」「不足」 はないぜ。俺が俺が俺が正義だ。ジャスピオン。優しいか苦しみには負けないか。男だもんな、強さだもんな、心の握手を信じるもんな。 Bom, pessoal, a próxima música eu não queria nem colocar no programa, mas eu vou colocar porque é um menino, é só um menino, é só uma criança criada a leite com pera, ovo maltine na geladeira. Vai, Mo, fala aí. Fala, cambada, aqui é o Mo de novo, agora com a minha última pedida e novamente tocando muitos corações agora com a nostalgia. E acho que muita gente vai me xingar, inclusive o Magin me xingou quando eu falei pra ele qual que seria a minha opção. E a abertura do Kamen Rider Black... RX, cara, sim, o RX, não é o Black. Eu sei que todo mundo prefere o Black, que o Black é melhor, que não sei o que, mas cara, eu cresci assistindo Kamen Rider Black RX, esse foi o que marcou minha infância, então é essa abertura que vai estar aí agora, tá legal? Fiquem com a abertura de Black Kamen Rider, não, ih caramba, Kamen Rider Black RX, fica com a abertura. Bom, vocês viram que eu sou um cara legal, eu toquei a música que o Mo escolheu. Mas eu não podia deixar de falar do Kamen Rider que vale, com a música que vale. Então vamos para que eu acho que deva ser talvez a melhor música do Super Sentai de todos os tempos. Bom, pessoal, esse foi o tema do Kamen Rider que vale, que é o Kamen Rider Black. Não essa coisinha pra criança que é o RX. O Black era tenso, o Black era maneiro. E fiquem agora com a escolha do Groot. Fala, Groot. Fala, enxutinhos e enxutinhas. Aqui é o Groot de novo. E a música que eu vou pedir agora, em homenagem ao Dia das Crianças, é For You Babies, do Simple Red. Só na caixa, hein, Magin? Bom, pessoal, essa foi a escolha do Groot. Eu vou botar uma musiquinha agora um pouquinho mais leve pra descontrair, que é uma música de um desenho que, hoje em dia, eu acho que ele já conseguiu quebrar os preconceitos que ele tinha, mas na época que ele saiu, principalmente o pessoal daqui do Bedel, via muita gente torcendo o nariz, não sei o que, hoje em dia fica, caralho, isso é foda pra caralho, nego no WhatsApp, mas eu nunca escondi que eu gosto, nego até me zoava por causa desse desenho, e eu gosto da porra da musiquinha também. Fica aí com Tinkata, go! Bom, pessoal, agora fiquem com a próxima escolha do Eunuco. Olá, criançada! Já que estamos falando de coisas de crianças, estamos falando da infância, então vamos falar de um herói, uma pessoa que luta pelo bem, pelo que é certo. Vamos falar do Super-Homem. Que memória é Super-Homem, o quê? Chupa DC. Vamos falar do Super-Homem que vale, o Super-Homem japonês. E não, não é o Goku, porque o Goku também é um merda. Vamos falar do Saitama, One Punch Hero, The Hero do Jam Project. Escuta aí. Bem, pessoal, para quebrar esse clima japoronga que a gente tá aqui nessas últimas músicas, eu vou deixar o Reverendo pedir a música dele. Vai, Reverendo. Fala, Enxutos e Enxutas, Reverendo na área e dando continuidade ao Dia das Crianças do Baile dos Enxutos. Eu vou pedir uma música agora que embalou muito nos anos 80 e embala até hoje festas bregas e etc. afins. É... Trem da Alegria, Unidunité. Vai aí. Criança, unido, unido, unité, oh, oh, oh, oh, essa foi a escolha do Reverendo, pessoal. Dadá, pede a sua música aí. Bom, pessoal, então aqui para continuar o nosso tema Dia das Crianças aqui na nossa rádio BDE, a gente vai ouvir agora um som muito bacana, que na minha opinião é uma das melhores aberturas de um desenho japonês. A gente vai ouvir agora Butterfly, que é o open theme de Digimon, a primeira temporada. É uma música muito bacana, tem uma versão piano também que é fantástica, mas a gente vai ouvir a versão original agora. Ouve aí, dá um gás. Bom, pessoal, eu vou agora tocar a música do Groot e depois vamos com três musicaços na sequência. Vai! E é o Groot na área de novo. E a música que eu vou pedir agora, em homenagem ao Dia das Crianças, é Jeremy, do Pyojan. Som da caixa, Psyche. At home, drawing pictures of mountaintops. the lion. Gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise laugh. My jaw left hurting. Ooh, dropped wide open. Just like the day. Do reverendo, foi até bom ele ter feito. Se ele não tivesse feito, eu teria feito no lugar dele. Então vai, reverendo. Dando continuidade a esse Dia das Crianças, titio reverendo vai falar de uma série que marcou muito minha infância na parte de anime. Eu poderia citar Dragon Ball, Shurato, inúmeros outros, mas eu vou citar Yu Yu Hakusho. É uma série que dispensava o chororô, tipo o Cavaleiro dos Zodíacos, e poderes em excessos até, como o Dragon Ball, e partia mais pra porrada. Tinha os poderes em excesso, óbvio, tinha a parte um pouco melosa também, mas era uma série que sabia dosar esses dois fatores e partia muito pra porrada. Era uma coisa que realmente me marcou muito, uma série que me marcou muito, e caiu como uma das minhas séries favoritas até hoje. Então vamos com a música de abertura do Yu Yu Hakusho. Corre, corre da cidade. Bem, pessoal, essa foi a escolha do Reverendo. A próxima escolha também foi daquelas que eu dei sorte que alguém pegou a música, senão eu ia ter que queimar uma música minha com ela. Fala, Mo. E aí, pessoal, Mo aqui de novo. E pedido agora vai ser totalmente nostálgica e se lembrando do pequeno Mo de ali, sei lá, seus 8, 9 anos, que tinha ânimo pra acordar cedo no sábado pra assistir desenhos. E, cara, vai ser a abertura de Fly, o Pequeno Guerreiro. Eu acho que tem muita gente que, assim como eu, também ouvia, né, esse desenho quando era pequeno. E, putz, cara, é muito, muito foda lembrar desse desenho, porque ele tem todos os lances de RPG e monstro e magia e aquele monte de coisa que, quando eu fiquei mais velho, eu vim a aprender a gostar mais ainda, né? Então, ali, parece que foi ali que tudo começou, né, cara? Se tornar um pequeno nerd. Então, fiquem aí com a abertura de Fly, Pequeno Guerreiro. Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, já que o Mo mandou essa música, eu fiquei numa dúvida, mas muito, muito bizarra, de qual música desse desenho colocar, porque são duas músicas que eu acho muito foda. Então eu vou colocar uma só, infelizmente, que é a que me lembra de verdade a minha infância. Fiquem aí com o tema de Dragon Ball. Alien International apresenta Dragon Ball. Vamos desvendar a esfera do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol. Vamos revelar as esferas do dragão. É força pra lutar, é Dragon Ball. Tentando conquistar o azul do céu, trazendo na mente um sonho de caçador. E uma grande armadilha preparar, uma nuvem dourada navegar. Viver um fantástico, uma aventura, indo de encontro ao dragão. Confiante nos desejos de vitória, certo de que nada foi em vão. Confiante nos desejos de vitória, certo de que nada foi em vão. Vamos desenhar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos desenhar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora aqui. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol. Vamos revelar a esfera do dragão. É força pra lutar. É Dragon Ball. Bem, pessoal, esse foi o especial de Dia das Crianças do BDE. Eu espero que vocês tenham gostado, são músicas que foram marcantes para todos nós aqui. Espero que tenham marcado algum de vocês também. Espero que ninguém tenha se emocionado, mas acho que muita coisa o pessoal cantou junto aí, passou vergonha se estava perto de alguém. Eu vou deixar aqui mais uma vez um recado de sempre. Se quiserem encontrar a gente nas redes sociais, facebook.com/bailedosenxutos. Quiser mandar um e-mail pra gente, ou baile dos enxutos@gmail.com. Quem quiser tentar a sorte lá no Twitter, embora ninguém use o Twitter aqui no baile, vai usar o Gplug pra poder falar baile, porque só ele mexe naquela porra. Procura lá, que eu não sei qual que é o nosso perfil. Bom, se vocês querem mandar um e-mail pra gente, vocês podem mandar um e-mail pra gente com sugestões de temas pra podcast, sugestões de temas pra esse mix, sugestões até, sei lá, de coisas que a gente pode fazer, de quadros que a gente pode fazer aqui, tanto em voz quanto em vídeo. Mas mandem resenhas, coisa e tal, que a gente agradece, gosta de publicar, o pessoal, por incrível que pareça. A gente sofre muito lendo algumas resenhas que o pessoal manda, às vezes é impublicável, mas sempre que tem o mínimo de coesão, a gente publica a resenha. Então, por favor, quem gosta, quem quer mandar, pode mandar, que não tem problema nenhum. Você pode mandar sua resenha para obailedosenxutos@gmail.com. Repetindo, obailedosenxutos@gmail.com. E bem, pessoal, agora a gente chegou ao fim do programa de verdade. Fiquem aí com a musiquinha do Castelo Rá-Tim-Bum e sejam felizes. Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Adeus, cheirinho de suor! Lava, lava, lava, lava, lava, lava, uma orelha, outro orelho, lava, lava, lava, lava, lava a testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa, lava até meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro! E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, de xixi, ainda não acabou não, vem cá, vem. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali, faz a volta e põe a roupa de faixa. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, agora acabou. Um ratinho que toma banho! Nossa, eu nunca vi um ratinho tão limpinho!